Olá a todos e bem-vindos a mais um Esquina 64. Meu nome é Jomon e falo com um fã das antigas de Fire Emblem, que se encontra em um arquipélago do outro lado do mundo, o Jefferson. Contanto que não venha um míssil aqui, tá tudo bem, velho. O cast de hoje vai ser um pouco diferente, porque primeiro eu que vou editar esse cast. E então o pacing do cast ele vai ser um pouquinho mais... vai ser diferente, acho que não tenho o que definir, vai ser um pacing diferente, porque normalmente é o Mario que edita. E como o Mario, tanto o Mario quanto o Lucas, eles fazem uma revolta contra a Fire Emblem de vez em quando, então eu e o Jefferson, pra trazer o episódio sobre o Shadow Valentia, que vai ser um episódio todo só de Fire Emblem, vai ser meio que uma análise, né, mas a gente não vai dar nota, pelo menos eu não quero dar nota no final, vai ser só a gente. Então eu peço perdão já se o assunto ficar meio travado, vai, porque é um pouco diferente, por mais que eu e o Jeff já tenha feito outros podcasts juntos sozinhos, no Estação 64, a gente nunca fez um review. Então vamos lá. O Fire Emblem Shadow Valentia, ele é o port, né, o remake do Fire Emblem Gaiden, que é o segundo Fire Emblem da franquia. Esse segundo Fire Emblem da franquia, dá pra pensar nele como Zelda 2 é pra Zelda 1, que acabou mudando um pouco a fórmula que o primeiro colocou. Tentaram inovar e os dois caíram no caso de a inovação não foi tão bem aceita assim, então no terceiro jogo da franquia eles voltam para... como era a fórmula do primeiro. Era a época que a Nintendo ela não queria ganhar dinheiro, ela só queria reinventar a roda múltiplas vezes. E você jogou o Gaiden, não jogou? Eu joguei o Gaiden, eu terminei... Eu joguei uma tradução que eu não sei se estava muito boa, mas... eu terminei Fire Emblem Gaiden. Eu imagino que seja a mesma tradução que todo mundo que jogou antes do Shadow Valentia tenha jogado, né? Pra conhecer o Almir. Isso. A gente vai falar um pouquinho da história do Shadow Valentia, que Fire Emblem não tem muita história, assim. Alguns mudam um pouco isso, mas só que a maioria não é. Então o personagem principal são dois nesse jogo, né? No caso especial desse jogo são dois. É o Almi, que é um molequinho do vilarejo. E a Celica, que... eu não sei, é spoiler que ela é princesa? É, mas... Ela começa falando que é princesa, não começa? Não. Ela começa omitindo pro Almi, isso. Mas você vê que tem alguma coisa ali atrás, acha? Talvez... é, dá pra perceber, eu acho que é aquele spoiler de, sei lá, 10 minutos de jogo. Então você joga com esses dois personagens e eles no continente de... continente? É um continente? É uma ilha? Eu não sei, Valentia. Nunca entendi a geografia. Valentia é um continente, sim. Explica até no trailer, que é dividido em duas partes. Aí você tem essa história dos dois progredindo paralelamente, mudando o continente de Valentia, né? Tendo a guerrinha, clichê do Fire Emblem e todas essas coisas e... com algumas viradas na história, né? Eu não vou entrar em detalhes, pelo menos agora, sobre spoilers. Talvez eu e o Jeff fale no final só pra soltar um veneno no jogo, mas por enquanto não. O Fire Emblem Shadow Valentia, ele tem algumas diferenças para o Gaiden, né? Tirando essas diferenças, ele é muito fiel. E eu vou começar falando sobre as diferenças da mecânica, que eu acho que a diferença mais emblemática em Fire Emblem Shadow Valentia é a Mila Turning Wheel, que é um sistema que você libera no início do jogo e você consegue voltar alguns turnos, né? Acho que lá no final do jogo você consegue voltar umas 8 vezes. Isso durante uma batalha, você consegue voltar quantos turnos você quiser. Então, você pode jogar mais agressivamente, porque se você fizer merdinha e seu personagem morrer, você consegue fazer ele voltar, né? Você consegue voltar e refazer a sua jogada de uma forma que ela funcionasse, às vezes... rezando pra um crítico sair, você falar, ah, era 25%, deixa eu tentar aqui que uma hora sai esse crítico. Você gostou do Mila Turning Wheel? Ah, o Mila Turning Wheel eu acho que é a desculpa pra, sei lá, pessoas ruins jogarem Fire Emblem, né? Então eu acho que esse tipo de mudança eu queria nos jogos futuros, né? Da série. Eu acho que pra mim é necessário, né? Porque às vezes você comete um erro besta, aí você não quer... você quer continuar jogando no modo Classic, mas ao mesmo tempo você não quer recomeçar a fase, né? Porque, sei lá, você não tem tempo, ou você... você vai fazer tudo de novo, vai ser um pouco chato. Então, eu acho que essa adição, pra mim, é um dos pontos altos do jogo. Eu concordo com você, até eu achar que você não ia gostar, eu fico até chateado com isso. Mas eu também gostei bastante, porque é aquela coisa, Fire Emblem, às vezes você fez um cocôzinho e, putz, foi uma hora de jogo porque o mapa é enorme. E aí esse Mila Turninho ajuda nisso. Eu acho meio chato que você pode, por exemplo, ficar resetando pra crítico, né? Mas se você tá indo bem, pode abusar disso, né? Então eu acho. Eu também gostei. Eu queria que os jogos mais antigos da série tivessem isso. Por mais que facilite o Classic, esse Mila Turninho Will, é aquela coisa, não é um desafio você repetir tudo que você tava fazendo até agora. Até, tipo, 1 hora de jogo você vai repetir, porque aquela estratégia funcionou. E a partir daquele ponto da estratégia que não tava funcionando. Deixa um pouco menos desafiador, mas não tira a ideia de Fire Emblem. Eu acho que pra não, sei lá, pra não deixar os jogadores tradicionais ofendidos, você podia colocar aquele símbolozinho de incompetência, igual no. Não sei se é Mario 3D Land, quando você usa aquele power-up que. O Mario É, Dourado lá? isso, que você morreu muitas fases, fica tipo, ah, tá lá, pronto, seu incompetente. Acho que agradaria os dois lados, tipo, as pessoas que não ligam e as pessoas que ligam ia falar, ah, mas você zerou com esse atestado de incompetência. Se tivesse isso, eu não usaria o Mila Turning Wheel, então. Estamos. Acho que aí dá pra agradar gregos e romanos, mas aí eu acho que isso seria mais um casual da vida, né? A galera não quer jogar pra não mostrar que tá lá no perfilzinho de Fire Emblem. A galera omitia a dificuldade no Fire Emblem Awakening pra não falar, ah, eu sou um bosta, velho. O Fire Emblem Gaiden, diferente dos outros Fire Emblems, ele tem sistema de dungeons. Ele funciona mais ou menos como RPG, tem inimigos no mapa e você entra em batalhas com inimigos e a partir disso ele vira um jogo de estratégia. Naturalmente ao hardware, os mapas eram 2D no SNES, no NES e agora eles são 3D no 3DS. Você gostou dos mapas dessas dungeons que tem, Jeff? As dungeons do antigo, você entende pelas limitações, tipo, você só entrava na caverna, seguia reto e aparecia, sei lá, inimigos, tipo, não era uma coisa assim que você podia ir, voltar e enfrentar toda hora esse mesmo inimigo, mas era uma coisa assim, entre aspas, mais limitada. Não é que nem no novo que você, sei lá, encontra gente passeando, você vai lá e enfrenta toda hora, entendeu? Eu não gosto das dungeons, acho que eu já até falei no Station 64, no Nintendo 3, porque são dungeons ruins. Eu acho que é o fato de você explorar não tem muita coisa, assim, tipo, é um caminho linear com muitas curvas, essa é a impressão que passa. Eu não gosto também das batalhas nessas dungeons. Tipo, é um mapa padrão, né? Eu nem sei se dungeons diferentes têm mapas diferentes. Eu acho que não. E dentro da batalha, digo, né? E nisso você fica lá, tem uns seis inimigos pra se bater, e você vai lá bater os seis inimigos. E às vezes eles estão muito bufados. Eu achei um pacing bem ruim isso das dungeons. É bem merda porque não tem estratégia. Tipo, eu não gosto muito de mapa de campo aberto. E nas dungeons é claramente campo aberto. Tipo, você tem, sei lá, Uma parede aqui, né? Sei lá, duas paredes, sei lá, uma na esquerda, uma na direita, e é basicamente isso. Ou seja, depois a gente vai falar um pouquinho mais da mecânica, mas exploração de terreno zero nas dungeons, então é muito, tudo muito. Não tem muita estratégia para você fazer, a verdade é essa. E você acha que vai voltar? Agora uma pergunta à parte. Você acha que vai voltar isso no Switch? Visto que vai ser um potencial maior, eles podem fazer isso. E no. Acho que era no Wii U, né? Que eles tinham aquele plano de um Fire Emblem em 3D. Eu espero que não, mas talvez volte assim, vez ou outra. Eu acho que talvez eles revezem. No sentido. Acredito que no próximo de Fire Emblem Switch não vai ter isso, mas no próximo, pra dar uma mudada, nem que eles fazem isso de DLC ou eles fazem uma história mais diferente, deixando o Fire Emblem, entre aspas, mais acessível, tipo, um gosto mais RPG do que RPG tático. Justo. E a outra mudança é que eu não sei como era no Nintendinho, eu não. Eu, aqui é super, super curiosidade, eu não pesquisei nenhum vídeo pra ver como eram as cidades no Fire Emblem Gaiden. Como que elas funcionavam, Jeff? A exploração em cidade, eu nem tinha isso. É uma cidade normalzinha, assim, 2Dzão, que você entra, tipo, só tem, sei lá, umas três casinhas e é basicamente isso, tipo, é como se. Era tipo um Zelda vista de cima, assim, você andava? Isso, top-down. É que você entra, aí, sei lá, você começa o jogo, aí você fala, ah, eu tenho que ir na casa. Esqueci até o nome do tio lá. Ah, o puta, o Vodou, né? Eu vou. Eu não lembro o nome dele. É. Mas é o velhinho, é o velhinho. Você vai na casa do velho, e aí, velho, eu vou embora. Ah, não tá lá. Putz, que pena. Então, é lógico, você tem que levar em consideração a época, bem simples, mas acho que essa é a parte aceitável de Gaiden. E no 3DS eles mudaram isso e eles colocaram mais ou menos no estilo visual novel, né? Você tem as telas da cidade, você tem algumas telinhas da cidade, você vai clicando nas setas pra andar pela cidade, né? Você vê pela parte de baixo do 3DS, né? Pela tela de baixo, em qual posição da cidade você tá. Eu gostei, eu achei impressionante, tipo, muitos personagens aleatórios serem dublados. A dublagem de jogo Dias de Passagem tem muita e é muito boa, eu gostei bastante, diferente do Zelda. E as cidades, assim, acho que o único problema das cidades é dos Memory Prisms, que a gente vai falar daqui a pouco, que você tem que ficar caçando isso, ficar procurando brilhinho no mapa. Mas tirando isso, eu gostei bastante de explorar as cidades, assim, eu achei que, diferente das dungeons, esse deu um pacing legal pro jogo. Eu acho que catar lixo na cidade e ficar vendo, sei lá, as coisas, eu acho meio chato, assim. Tipo, aquela parte de ficar procurando coisa e ficar catando coisa do nada, assim. Ou, sei lá, estilo Professor Layton, assim. Ah, meu Deus do céu. Eu vou explorar aqui esse cenário, tipo, só dar point and click e pegar as coisas, eu acho meio meh. Mas a conversação eu acho de boa, tipo, é bem-vinda a série. Dá uma abrangência pro mundo, né? Você não vê só o que seu exército pensa. Você fica vendo um carinha do vilarejo aqui e ali, né? E quase todos, né? Eu acho que chega à beira de 95% dos NPCs. Eles têm voz, né? Eu achei bem legal isso. Sim, sim. É até estranho. Eu não lembro se algum repete, mas acho que eu já ouvi, tipo, no mapa, no outro, tinha um cara com uma voz parecida, mas assim, tipo, tira um pouco a imersão, mas é da hora ver eles, só algum personagem ou outro que era muito aleatório, que aí os caras ficavam mudos. Agora a gente vai falar sobre aspectos do jogo que não são a parte de estratégia, né? Não é a parte Fire Emblem do negócio. Que são os suportes, o prólogo e os Memory Prisms. São diferenças também do Gaiden para o Fire Emblem Echo Shadow Valentia. Primeiro a gente vai começar com o que a série tá famosa. Os suportes, que são as conversações entre os personagens que você controla. Nesse jogo, diferente do Fates e do Awakening, que trouxeram mais forte esses suportes, esse jogo tem menos suportes, não tem sistema de casamento, eles só conversam entre si, e a conversação é engajada dentro da batalha, né? Você não tem uma telinha à parte pra você ver as conversações. Você tem que colocar um personagem lá do outro e perder um turno, né? Um turno de cada personagem pra ouvir eles conversando. Um turno de um dos personagens pra ver eles conversando. O que você achou do suporte desse jogo? Você nem ligou e foi só pra parte estratégica? Eu liguei, eu acho que nesse ponto é melhor que Awakening e Fates, porque não tem sistema de casamento, mas sim, no final das contas, alguns personagens se casam. E você conhece, tipo, dentro desses diálogos, você conhece um pouco a personalidade dos seus personagens e, tipo, fica uma coisa mais humana, fica parecendo que ele é uma pessoa, não, sei lá, um ser humano que, sei lá, quer comer todo mundo, quer ficar com todo mundo, tipo, são diálogos assim, do tipo, ah, tem eu tô nesse exército de 20, mas eu tenho, sei lá, 3, 4 amigos nesse exército, e eu vou falar com eles e sobre assuntos que é relevante pra cada um dos personagens, não ter que falar de tudo com todos. Eu concordo, você sintetizou o que eu acho. Eu achei que, tipo, alguns personagens até faltam suporte, sem você ver. Tem personagem que só tem um suporte e é com um personagem que você pode perder por escolhas. Eu considero o número é por causa da dublagem, né? A dublagem também deixa os suportes muito interessantes, né? Ver eles conversando. Acho que tinha alguns personagens ali que, se eu não ouvisse frases deles, eu não ouvisse os personagens falando a Baia, que é uma maga do jogo, se eu não ouvisse a dubladora dela, eu ia achar ela uma personagem insuportável, mas com a dubladora eu achei ela legal. E eu concordo, tipo, acho que o Shadow Valente, ele vai pela qualidade ao invés da quantidade. Mas isso eu acho que a gente tá no, sei lá, tá no ponto errado. Eu acho que é pessoal que a maioria deve gostar mais do outro jeito, então eu acredito que no futuro da franquia isso seja a exceção do que a regra. Eu também fico triste com isso. Eu infelizmente entendo que sistema de casamento é uma coisa importante pra galera. A gente também teve, antes da história principal, pra contar, se não me falha, o que tava escrito no manual do joguinho do Nintendo, antes de você começar a jogar, você lia o manual e tava lá meio que o background do jogo. Nesse eles pegaram o background e fizeram um prólogo, que aí você joga com o Alm e a Celica enquanto crianças. Você gostou desse prólogo, Jeff? Você achou que isso, principalmente você que jogou o Gaiden antes, você achou que agregou? Eu acho que agregou porque deu aquele sentimento de que eles se conheciam no passado e eram crianças felizes brincando. Tipo, acho que deu um contexto melhor, assim. Acho que nem pela fase, pela jogabilidade, sei lá, pelo primeiro mapa em si, mas eu acho que deixa, assim, deixa bem a impressão que eles eram grandes amigos, que você já sabe pra onde isso vai, mas eu achei importante ter isso. Porque igual no Fire Emblem Awakening, né, você tem tipo uma cena fora de contexto, mas você tem uma cena forte fora de contexto antes de começar a história, né? Então você vê o que acontece com eles antes de conhecer eles propriamente ditos como crianças. E outra coisa, pra criar contexto, porque o Shadow Valente é provavelmente... O Gaiden, eu imagino que não tinha muita história, né, pela própria época. Então, pra eles trazerem mais caracterização pros personagens, mais importância pros acontecimentos, eles espalharam no jogo alguns pontinhos de luz que você clica e você consegue ver... são os Memory Prisms. Você consegue ver memórias do passado, redundância. E nesses Memory Prisms, tipo, você consegue ver os side characters falando: ah, eu era um carinha do campo, mas eu quero ir pro exército, então eu tô indo pro exército. Eu gostei bastante desse sistema. Tirando como você consegue eles, mas eu não imagino outro jeito pra conseguir essas coisas, a não ser se fosse um flashback intrusivo, eu gostei bastante dessa caracterização, dessa história. Eu também gostei, mas eu passei meio batido, porque, sei lá, eu não... Eu passei meio rushando o jogo, então eu não cheguei a ver. Ver todos ou ver um? Ou não viu nenhum? Eu vi um, mas eu não lembro, mas enfim. Mas foi o que você falou. Eu acho que eu devia arranjar outro método de conseguir isso, talvez. Talvez até, sei lá, dê mérito na jogabilidade, quem sabe. Tipo, ah, você conseguiu passar fase X em menos turno, aí você consegue. Seria bem legal, eu acho. Seria mais ou menos atrelado a uma coisa que eu não falei, mas o jogo tem um sistema de achievements, né? Então seria atrelado ao sistema de achievements, você preferiria? Eu prefiro. Você ganha o conteúdo a mais por mérito. Eu acho melhor do que por esforço idiota. Concordo. Aí concordamos. Uma coisa que eles mudaram, não sei se foi por direitos, mas acho que nem foi por direitos autorais, assim, é que no Fire Emblem Gaiden, no Fire Emblem Gaiden, a parte que a Celica, no finalzinho do capítulo, acho que do capítulo 4, 4 ou 5, não sei. É os capítulos finais dela, né? Isso, a parte do labirinto, originalmente era Lost Woods, aquele, bom... Como é um podcast Nintendo isso aqui, o pessoal sabe que Lost Woods é o mapa de Zelda, né? E se passava, assim, exatamente do mesmo caminho, tipo... Eu não sei qual que é a sequência certa, mas eu tive que ver no Fax. Eu também não sei a sequência certa, pode me chamar de poser, mas eu detesto Lost Woods. Eu fico perdido, de fato, em Lost Woods. Mas isso eu achei bem legal e eles não tiveram a coragem de manter. Eu acho que isso é um pecado no mapa. Eu gostei do mapa como ele ficou. Você ficar caçando armas prateadas naquela parte do mapa, eu achei ok, assim. Como eu não conheci o original, eu não senti falta. Mas talvez aparecer Lost Woods ia ser uma coisa interessante. E aí até as grandes teorias da conspiração que Zelda e Fire Emblem estão relacionadas e é o mesmo mundo. É um easter egg melhor, né? Agora a parte que todo fã de Fire Emblem gosta, que são as lutas, né? Mas antes das lutas, a gente tem um mapa-mundi, que é onde o jogo uma boa parte do jogo acontece, é onde você pode ficar trocando entre as tropas, a tropa da Celica e a tropa do Alm durante uma parte do jogo. Você gostou do mapa? Você gosta desse sistema de mapa? É igual, é, pra quem não consegue enxergar isso, é mais ou menos igual ao do Awakening, igual ao do Super Mario, vai. É um sistema daquele jeito do Super Mario World, que é o sisteminha de mundo. Eu gosto, mas é aquela coisa que eu não gosto, porque você vai e volta e grinda, e acho isso meio chato. Mas assim, se tivesse um mapa em si, você pudesse, tipo, entre aspas, só progredir, não, tipo, ir e voltar, pra mim seria melhor. Eu concordo. E as batalhas que começam nele? Porque o Fire Emblem Gaiden, ele tem batalhas aleatórias o tempo todo, né? Em dungeon, no mapa mesmo. E as batalhas aleatórias do mapa, eu acho elas muito chatas. Eu acho, tipo, ela impede que você fique subindo e descendo, né? Você quer voltar pra uma vila atrás pra comprar item e você não pode porque tem um retardado no meio do caminho e você vai enfrentar uma batalha boba. Eu imagino que, só por ter falado já dos ambientes abertos, e essas batalhas são em ambientes abertos, às vezes até abertos demais, você também não tenha curtido. Não curti, e aquela coisa, ele só te coloca uma pedra no caminho a mais pra, sei lá, aumentar o tempo de jogo. É bem frustrante isso. Agora a gente vai pra sistema de batalha em si. Vamos lá, Jeff, eu não vou ser chato e ficar pautando. Você gostou do sistema de batalha? Eu não gosto porque eles, de novo assim, eles tiraram o Apple Triangle. Que não tinha, né? No Fire Emblem Gaiden não tinha o Apple Triangle, né? Então isso, eles foram só fiéis ao original, né? Sim, e a desculpa que você dá pra isso é porque você faz isso baseado no terreno, né? Só que muitos dos terrenos, eles são tão porcos assim, tipo, só tem limitação de movimentação, aí você aumenta a defesa, aí você joga no mato e ele coisa. Então eu acho que isso é a estratégia que não funcionou assim, sabe? Tipo, você fala, quando você dá a desculpa de você colocar a diferença dos combates no terreno, você simplesmente só joga o cara no arbusto pra o outro dar misa, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa que você ataca um pra perder o outro, tipo, aquela coisa. Então, eu não vi como você tira estratégia disso, a não ser grindando ou fazendo o que eu falei, se escondendo. Eu concordo, a falta do Apple Triangle é ruim, mas eu acho que isso é uma amostra, assim, eu me impressiono que a Intelligent Systems, ela teve coragem de lançar um jogo, principalmente no Fire Emblem, que não fez quase nada de sucesso, né, foi o 2, a ovelha negra, né, de estratégia da série, e eles relançam com essas coisas, com Dungeon, que não é marca da série, relançam sem o Apple Triangle, e com os outros N problemas que o jogo tem, que a gente ainda vai falar, e eles relançam tudo isso. Eu achei, tipo, de uma coragem muito forte. Eu não gosto disso, mas eu dou pontos pela coragem. Eu acho isso meio que necessário, porque se não tivesse... Acho que o ponto é, esse jogo, ele veio pra... completar a lineup do 3DS, é um jogo que muitas pessoas já partiram pro Switch, então é uma coisa que você não tem que agradar, porque a expectativa dos fãs de Fire Emblem é pro Fire Emblem Switch, então esse aí é um tapa-buraco, e o tapa-buraco você agrada mais fãs que jogam tudo, entendeu? E apesar de não gostar, eu prefiro que fosse desse jeito, porque é ovelha negra e tem que ser ovelha negra, tem que ter orgulho de ser ovelha negra. Eu acho que nesse ponto eles não deviam ter mudado nada, porque existem várias pessoas que gostam desse jogo, então esse jogo é pra esse público. Continuando sobre o papo do sistema de batalha, o demérito de não ter o Apple Triangle, uma coisa que me irritou foi o personagem só poder equipar um item, né? Eu imagino que no Gaiden seja assim também, mas isso tira muito, e as skills são atreladas aos itens e só pode um item pro personagem. É basicamente, como todos os personagens, eles ficam meio iguais, eles não tem muita mudança, porque você não tem lá o personagem que tá segurando a Brave Lance. É um cara que tá segurando a Brave Lance e vai embora esse cara. Não é estratégia mais. E eu achei isso bem xoxo. O sistema de item, eu não gosto. Eu acho que você, sei lá, você tem um personagem, sei lá, bem normalzinho, aí você coloca a porcaria da Lightning Sword e ele vira, sei lá, o melhor cara da sua... Vira Deus, né? Ele vira o melhor cara da sua party. Aí você fala, pô, o cara não é nada, tipo, é só o item que você joga, assim. Eu não gosto. Isso aí eu acho que eles poderiam ter mudado ou quem sabe, ter feito até mais itens, assim, pra você equipar, sei lá, capacete, além da arma, armadura, assim, tipo, acho que você podia customizar mais, assim. Ou você tira tudo, ou você faz uma coisa mais balanceada, porque é só baseado na porcaria da arma. E aí você tem aqueles Mage Ring, né, que você coloca em magos, e o mago fica, vira um míssil nuclear, o cara ele consegue matar tudo. E o ruim é que não é só pra você, né, pros outros, né. Então, tipo, você basicamente você fica jogando o seu personagem mais forte na frente do outro personagem mais forte, tipo, essa é a tática de Gaiden. Aproveitando, falando sobre tática e sobre o que eu lembrei dos magos agora, a gente tem duas classes que funcionam mais ou menos diferente no Gaiden do que funcionam nos outros capítulos da série, que são os arqueiros e os magos, né? Os magos, eles perdem HP quando soltam magia, é um trade-off interessante, e os arqueiros, eles basicamente atingem o mapa inteiro, né? Eles têm cinco... Quando você coloca um arco certo, ele tem 5 de distância e ele consegue atingir tudo entre esses 5 de distância, não é só na ponta. Igual nos jogos atuais da série, que se um arqueiro você bate no arqueiro de perto, o arqueiro não consegue revidar. Nesse arqueiro revida, revida sua mãe, revida tudo. É, isso aí é complicado, né, pra Pegasus Knights e coisas afins, assim. Aliás, pra tudo, né, porque você acaba tomando... Se você é arqueiro, você acaba dando 3 hits... Provavelmente do que em relação ao adversário, né? Eu acho que é uma coisa que eles poderiam ter balanceado, mas eles chegaram, não, quero ser fiel ao jogo, então foda-se. E falando de Pegasus Knights, né? Quem se fode é a Serica lá, que tem a 3 Pegasus Knights, né, no grupo dela. É, pode falar, João, pode falar das 3 Pegasus Knights, eu sei que você quer colocar no cast. Não, eu não quero contar no cast, mas eu quero contar uma história interessante, que eu por mais que eu goste muito das 3 Pegasus Knights, que são as... São personagens do Fire Emblem Shadow Dragon, que é o 11º, ou o primeiro jogo da franquia. Eu acabei zerando só com uma, porque eu não sabia que você tinha que voltar um mapa pra recrutar as outras duas. Então eu zerei o jogo só com a irmã mais nova das Pegasus Knight. Eu só queria contar isso, que eu fiquei muito triste. Isso aí, eu peguei no Gaiden, eu voltei no Shadows of Valencia, eu falei, dane-se, eu não vou usar mesmo, eu fui direto. Ah, então você não usou querendo, né, você não usou então. É, sim, eu já sabia o que tinha que fazer, mas eu falei, bola pra frente, velho, eu preciso terminar esse jogo. Ah, eu fico triste, eu só liberei elas pro pós-game. Mas a gente pode introduzir aqui outra parte do jogo, que é que todos os mapas, pelo menos até o último mapa do jogo, todos os mapas você tem que mandar todos os seus membros da party, né? Você não tem escolha entre quem você vai dar deploy, né? Quem você vai colocar em campo e quem você não vai. Todo mundo tá no campo. E os mapas são enormes, não sei qual foi a consequência de qual, né? Se os mapas são enormes porque tem muito personagem, eu tenho muito personagem porque os mapas são enormes. Mas você tem todo mundo e eu gostei disso, não ter que escolher entre a galera. Só que continua funcionando igual o Fire Emblem, né? Você tem uns caras que ficam pra trás da party porque você simplesmente deixa os caras no fundo. Eu tenho opiniões, opiniões mixas em relação a isso. Eu acho que o que você falou é legal, você não precisa escolher, mas ao mesmo tempo que você não precisa escolher, você deixa de ter que fazer escolhas. E foi como você falou, os personagens que ficam pra trás, eles acabam só fugindo e gastando mais tempo. E isso é ruim. Ao mesmo tempo que não ter que escolher é mais divertido. Mas aí você pode, entre aspas, desbalancear o jogo, mas como o jogo é desbalanceado já, porque você tem que grindar e fazer as coisas, então eu acho que é até melhor desse jeito. E uma coisa que eu guardei pra cá, todo meu rancor do jogo, acho que se concentra nestes personagens. São os cantores. Ou cantores, eu não sei como é o plural dessa porcaria. Mas eles são personagens que invocam outros personagens. Então você tem um personagem muito chato lá no meio do campo, assim, normalmente os caras colocam isso lá no final do mapa, e ele fica summonando Minion, que não mata você, mas fica enchendo o saco e ajuda os outros a matarem você. Eu detestei, porque a partir acho que da metade do jogo, todos os mapas têm esses caras, e é uma estratégia que os caras ficam usando pra te encher o saco, e obriga você a jogar como um romano, né? Você cria um escudo em volta da sua party principal e vai indo embora, assim, com os seus tanques. Eles viram o escudo de carne. É muito chato os cantores. É muito chato, mas foi o que eu falei, eu acho que a solução disso, no caso, seria ter jogado mais mais batalhas inúteis pra você, entre aspas, matar no primeiro ataque deles. É bem ruim mesmo. Lembra até aqueles duelos em duplas de Pokémon Sun and Moon. Ah, é verdade. Não é dupla, né? O SS Battle, você fala? É isso. Que o cara fica chamando e é um saco. É verdade. Exatamente. Eu nunca não tinha pensado nessa associação, mas a SS Battle é um ótimo exemplo pra o que, que são esses cantores. Eles não servem pra nada, só tão te irritando. E pior que eles são... Assim, quando você vai chegar neles pra bater, eles retrucam bem os golpes, né? Que eles são magos, atingem Deus e o mundo. Então eles machucam também. E é uma... Nossa, é uma porcaria. Eu não consigo... Acho que o maior problema com o Cheiro Valente, tipo, eu perdoo o Apple Triangle, eu perdoo tudo. Eu não perdoo o cantor. Cantor é muito chato. Como eu sabia disso e eu não queria perder muito tempo, eu joguei na dificuldade mais baixa pra não me frustrar com esse tipo de coisa. Eu joguei na hard porque eu queria mostrar que eu sou homem de verdade, mano. Esse foi talvez um erro. Tipo, a gente falou de tudo que estão dentro dos mapas, a gente falou do mapa mundi, mas a gente não falou dos mapas em si, né? Os mapas, no caso, das missões principais, porque os mapas das missões aleatórias são uma porcaria, são coisas abertas. Você gostou, Jeff, dos mapas da história? Teve algum que você detestou mais? Eu acho que eles têm uma identidade, não que isso seja boa, mas, sei lá, tem alguns mapas memoráveis, assim, até o capítulo final eu acho bem legal. O problema é aquela coisa, né, tipo, que nem você falou, alguns cantores e alguns arqueiros, tipo, tira a felicidade do mapa, assim. Mas eu acho que os mapas, eles são bem defensivos, né? A impressão que dá é que é muito difícil você invadir sem ficar tomando dano pra caralho. São mapas bem pensados no sentido de deixar difícil o jogo. Mas não, o resto, os outros, também não é uma coisa, sei lá, são campos abertos que enchem o saco. Eu acho que você definiu bem. Tem uns mapas, tipo, vai, eu lembro de um de deserto, eu não lembro onde era o deserto, mas tem um deserto que você anda a passo de lesma. Eu não sei se resolvia de algum jeito aquilo. Mas eu andei a passo de lesma até entrar na porra do castelo e continuar o jogo em muralha, né? Em formato. Tudo sempre é tudo muito lento no Shadow Dragon, né? No Shadow Valentia. É tudo muito lento. Os mapas, eles deixam o jogo muito lento. Só que eu acho que alguns mapas muito frustrantes, eles me ficaram memoráveis, assim. Tipo, tem um mapa em específico que você tem um castelo e a entrada do castelo tá só atrás e você tem que entrar e aí tem um abismo e aí tem o castelo e a parte do castelo que você tem que entrar por trás. Você pode mandar uma galera se transportando por dentro, mas você vai morrer porque tem arqueiro. E arqueiro, ele bate você, não toma retruque, né? Não toma counter. E você vai bater nele e vai tomar counter. Então você morre. Eu acho que, tipo, acho que os mapas frustrantes deixaram o jogo os mapas memoráveis. Só que eu não rejogaria esses mapas. Eu detesto eles do fundo do meu coração. São mapas de emboscada, né? Eu acho que você só tem aquele caminho bem merda que você vai andando pouco, né? Eu acho que, assim, se não fosse só esse tipo de mapa, a gente sairia daqui elogiando, sabe? Que tem, sei lá, um misto de mapas. Agora, como é só desse jeito... Você acaba só se frustrando e é frustrando com a mesma coisa, e acho que isso vira encheção de saco. E acho que é por isso que a gente não tem vontade de voltar neles. A gente que terminou o jogo no pós-game do mapa, tem o continente de Valentia, tem uma ponte para o continente do... Ai, qual que é o nome do continente? Altea? É. Altissa? Não sei. Não, Altea não é o... Não... Na cidade? É o Marf. É o continente do Marf, Tá, enfim. Aí, quando você chega lá, provavelmente você só chega na ponta do continente e deve imagino que seja uma dungeon, assim. Mas, o que você acha, Jomon? Você acha que as duas coisas têm a ver, você consegue imaginar o continente de Valência no mesmo continente do Marf? Tipo, não é uma coisa muito estranha? No mesmo continente não, né? No, tipo, do lado, no mesmo mundo. É, no mesmo mundo. Você consegue imaginar essas duas coisas? Tipo, eu acho muito bizarro. Eu, sinceramente, agora você fez uma pergunta, eu não tava preparado pra isso. Mas no Awakening eles meio que associam já, né? Você tem o... Mas aí você tem o continente do Kron e ele vai pra Valmy. E Valmy é o continente de Valência, né? Então você já tem meio que essa associação entre os dois continentes no Awakening. Eu não acho tão estranho, eu só acho aquela coisa, né? Esse mundo tá meio merda, porque tem dragão toda hora que quer destruir o mundo, né? Um pouco problemático. É, eu acho assim, eu achei legal, mas ao mesmo tempo que eu acho que não combina, porque quando você chega e fala assim, ah, tem uma ilhazinha e eles têm uma cultura diferente, ok. É uma bolha, mas pô, você tem dois continentes gigantes, um lado a lado, e pouca coisa se fala de um e de outro, assim, sabe? Mas é uma ponte que tá ligando os dois? Não é uma ponte, é um oceano, mas... não sei, a impressão que dá é que é bem perto. Ah, mano, sei lá, dá pra perdoar. O problema é que se eles se conhecem, assim, sabe, na existência do outro continente, aí é aquela coisa, né? Vai dar guerra. Mas eu consigo aceitar, né? Se a gente tinha cultura... No mundo real, a gente tinha cultura europeia e, tipo, do lado do oceano tinha índio, né? Então, acho que dá pra aceitar duas culturas diferentes. É, pra mim, quando eu joguei o original, era só, tipo, ah, esse é o 2, é um novo mundo, e as Pegasus Knights vieram voando. Acho que eu achava só isso, mas nesse aí... Nossa... Nesse aí eles fizeram a ponte. Eles eram no barco do fanservice, né, pra aparecer. É isso. Acho que no geral, Fire Emblem, eu falo por mim, eu gostei de Fire Emblem Shadow of Valentia. Eu recomendaria pra outros fãs de Fire Emblem pra saber como é e porque a apresentação do jogo, toda a parte dos suportes que a gente comentou, Visual 9, os designs dos personagens, né, que a gente acabou nem falando sobre isso, mas os designs dos personagens são muito legais, são interessantes e dão um ar diferente porque os outros dois do 3DS são feitos pelo mesmo artista. Então eu recomendaria o Shadow of Valentia por todos os pesares que tem. Não é um jogo excelente, mas eu achei que foi um jogo legal. Eu gostei de ter jogado ele. Eu não recomendo Shadows of Valentia. Eu acho o pior jogo da série. Eu acho que os novos fãs pós-Awakening não vão achar divertido. E os antigos que já jogaram Gaiden não precisa jogar Shadows of Valentia. Acho que, a menos que você faça muita questão da história, eu acho que, não sei se for por tradução, mas talvez eles complementaram a história do Almy, que quando... Pode falar de spoiler aqui, João? Acho que agora, então, aviso de spoiler. Pode falar de spoiler. É, então. Que a primeira vez que eu joguei, não ficou claro que o Zephiel era pai do Almy. É, eu tenho quase certeza que... Caralho, o Zephiel é o cara do Heroes, né? É, nossa, não tinha percebido que era ele. Eu não tinha associado os dois nomes. Eu não tinha percebido que era ele no jogo. E, porra. Então, não fica claro que ele é que ele é pai e que todo aquele plano que foi pensado pro Almy. Só que, assim, é só pra você que é fã de Fire Emblem, quer completar, quer jogar todos os jogos, pra você sim. Esse jogo vale a pena, mas de resto, já buchitei muito aqui o jogo e aquela coisa, tipo, o Gaiden eu perdoo porque é tentando inovar, sabe? O outro é, sei lá, o remake de uma coisa ruim, velho. Ah, mas, bom, vai, tá, eu não tenho nem o que falar, né, sobre isso. Você joga tanta bosta no jogo, mas não recomenda pra ninguém então, Jeff. Recomendo só pra quem quer completar a coleção, né, que no meu caso, eu sou fã de Fire Emblem, mas assim, não sou dos mais hardcore, ainda tá faltando dois Fire Emblems pra eu completar e jogar todos os jogos. A parte é o 4 e o 5. Isso. Obrigado por ouvir até aqui. Deixa nos comentários o que você achou, se eu e o Jeff falou demais, se a gente falou bosta. Sempre importante saber sobre essas coisas. Bem, obrigado a todos e até a próxima.